Todo mundo é isso, todo mundo é muito, todo mundo é sempre, todo mundo é quanto, todo mundo é estranho, todo mundo é resto, todo mundo é risco, todo mundo é exílio, todo mundo é sonho, todo mundo é fogo, todo mundo é quase, todo mundo é acaso, todo mundo é vontade, todo mundo é pouco, todo mundo é diferente, todo mundo é expressão, todo mundo perdido, todo mundo é um fim, todo mundo é pouco, todo mundo é imagem, todo mundo é mito, todo mundo é um ato contínuo, todo mundo é um vácuo, todo mundo é hipótese, todo mundo parece, todo mundo parado, todo mundo morreu, todo mundo vicia, todo mundo perdido, todo mundo em transe, todo mundo arrisca, todo mundo pulsa, todo mundo vive, todo mundo insiste, todo mundo em uníssono, todo mundo é o outro.